Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra, com Miguel Petencourt. Playlist, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Eu sou Miguel Petencourt, assino a playlist no Rádio Clube de Angra, a voz da terceira, aos sábados, das 19 às 21 horas. Abrimos a playlist de hoje com o grupo belga Wordhouse e a música Control. E ao longo da primeira hora da playlist deste sábado, vão passar por cá nomes como Ozark Henry, Dede, Soap and Skin, por exemplo, Bjork também, entre muitos outros. Mas de seguida passamos para Faces on TV com a música Pray the Light e depois Moderator com a música When I Dream. Votos de uma excelente noite de sábado. Bem-vindos. We pray the light to keep us awake. We live the dream we wanted to be. If only I could reach the line where we can bend the time and leave leave it all behind for the night. Playlist com Miguel Bettencourt. De Moderator e a música When I Dream, passamos para Absinthe Minded com o tema Sing Along Song, depois Gabriel Rios com a música Song No. 7 e Ozark Henry com Indian Summer. Are you familiar with the liars? They got the cash, fistful of it. Ambition is a faithful byway. The kind of faith since the beginning. It's funny how some people forget. They make you wanna buy all this shit. They reckon you won't throw a fit as long as you think you need it. I am alarmed, can't get rid of it. Not in my line, I'm just passing my time. I feel ashamed, not pushing limits. Brought me to my knees. I was not looking for the answer. I was trying to break free. And all the worn-out choruses and songs were not for me. When you got me looking like the only one. I'm the only one, I'm the only one. There ain't no other man, no other story now that you belong to the only one. I am the only one. And you've been looking for me deep inside a broken song that no one else can even hear. Buying all that mystery, and praying's a gathering of consequences, having me believe that a wise old wind came rolling in, shaking up the trees, and saw you all the way to me. Saw you all the way to me. You're the only one, you're the only one. There ain't no other man, no other woman now that you belong to the only one. I am the only one. I'll be waiting for you here inside a broken song that no one else can even hear, just like no one else ever aos sábados, das 19 às 21 horas, no Rádio Clube de Angra, playlist com Miguel Bettencourt. Summer, the humming I am here. Ouvimos a música Indian Summer, uma música de Ozark Henry. Antes dele passaram já por cá Gabriel Rios, Absinthe Minded, Moderator, Faces on TV e a abrir a sessão de hoje da playlist Word House. Passamos para Zita Swoon com a música Hot, Hotter, Hottest. 30 days is long. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Pinturi. Playlist. Aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Slowing down. Se só agora chegou à companhia do Rádio Clube de Angra, está a ouvir a playlist. Eu sou o Miguel Bettencourt e estarei aqui deste lado até às 21 horas. Ouvimos a música Lonely Planet dos DD e passamos para Soap and Skin com uma versão muito própria do clássico What a Wonderful World. Depois, outro clássico, Knocking on Heaven's Door, desta feita a cargo de Anthony and the Johnsons. E por fim, Bjork com a música It's So Quiet. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world.

so still. So peaceful until aos sábados, das 19 às 21 horas, no Rádio Clube de Angra, playlist com Miguel Bettencourt. It's So Quiet, uma música que nos chega da Islândia pela voz de Björk, e vamos encerrar a primeira hora da playlist de hoje com Goldfrapp e a música Everything Is Never Enough. Na segunda hora regressarei com muita mais música até às 21 horas, essencialmente música francesa e portuguesa. Vão passar por cá nomes como Brigitte Fontaine, Luan Noir-Désir, Pedro Abrinhosa, Rui Veloso, entre muitos outros. Eu sou o Miguel Bettencourt, está a ouvir a playlist no Rádio Clube de Angra. We're on fire.

apenas música francesa. A primeira, a abrir a segunda hora, foi La Plume, uma música de Louise Attaque, e de seguida entram três músicas no alinhamento: Noir Désir, com Levante no Porterra, depois Serge Gainsbourg e Brigitte Bardot com a música Bonnie and Clyde, e por fim Brigitte Fontaine com C'est Normal. Votos de uma excelente noite de sábado, deixe-se ficar desse lado, nós continuamos deste. Je n'ai pas peur de la route, faudra voir, faut qu'on écoute. Des méandres creux des reins, et tout ira bien loin. Le vent nous portera. Ton message à la grande eau, c'est la trajectoire de la course à l'instantané. Le vélo, même s'il ne sert à rien. É música primeiro. Playlist com Miguel Bettencourt. Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il vécut? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est Bonnie. À eux deux, ils forment le gang Barrow. Parker et Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit. Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi? On prétend que nous tuons de sang-froid. C'est pas drôle, mais on est bien obligé de faire taire celui qui se met à gueuler. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Chaque fois qu'un policeman se fait buter, qu'un garage ou qu'une banque se fait braquer, pour la police, ça ne fait pas de mystère. C'est signé Clyde Barrow, Bonnie Parker, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Maintenant, chaque fois qu'on essaie de se ranger, de s'installer tranquille dans un meublé, dans les 3 jours, voilà le tac-tac-tac, des mitraillettes qui reviennent à l'attaque. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Un de ces quatre, nous tomberons ensemble. Moi je m'en fous, c'est pour Bonnie que je tremble. Quelle importance qu'il me fasse la peau. Moi Bonnie je tremble pour Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. De toute façon, il ne pouvait plus s'en sortir. La seule solution, c'était mourir. Mais plus d'un les a suivis en enfer. Quand sont morts Barrow et Bonnie Parker. Bonnie and Clyde. Bonnie and appartement en dessous. Des fois il y a des fuites, alors ça s'accumule. Puis s'il y a une étincelle, ça explose. C'est normal. Et qui dit explosion, dit détonation. D'où le bruit que t'as entendu tout à l'heure, voilà. La la la la. La la la la la la la. la la la la la la la la la la la la la la. Dis donc. La la la la la. Tu sens pas le brûlé? Ah ouais? C'est normal, je t'ai expliqué. Il y a eu une explosion. Oui. Et l'agitation moléculaire due à cette explosion. La quoi? L'agitation moléculaire. Ah ouais. Provoque une élévation thermique ouais. suffisante pour enflammer les matières environnantes. Ouais, ouais. C'est alors ce qu'on appelle la combustion. C'est normal. Ah. Tu comprends? Ouais, ouais. La la la la la la. Mais alors... la la. De brûler, c'est bien ça? Ben oui, écoute. Les matières qui ont servi à la construction de cet immeuble sont très fragiles, tu comprends? Oui. C'est normal parce que de toute façon, il n'y a que des familles d'ouvriers et des étrangers et quelques improductifs. Ouais. Alors le feu s'empare très facilement des matières. Ouais. Ça se propage. Nous sommes donc en présence d'un incendie. Ah, un c'est incendie. Normal. Ouais, ouais, ouais. Ouais. La la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu sens pas comme si on commençait à tomber là un peu? Écoute, essaie de comprendre, c'est très simple. Oui. Tu te souviens la combustion? Ouais. La destruction de l'immeuble par les flammes? Oui. Bon. Ça veut dire qu'en dessous, les murs et les étages ont disparu et que nous ne sommes plus soutenus par rien. Ouais. Or, une chose qui n'est plus soutenue par rien tombe. C'est ce qu'on appelle la pesanteur, c'est normal. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Mais alors, on va tomber. La la la. Mais oui, du 4e étage. C'est tout à fait normal. C'est l'attraction terrestre. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Quoi? Quoi? Pardon, mais je pense à un truc. On va pas mourir dans une minute. Brigitte, tu es fatiguante. Pardon. Non. On est en train de tomber. Oui. Oh. Tout corps tombe à une vitesse définie. Oui. Et en arrivant au sol, il subit une décélération violente qui amène la rupture de ses différents composants. Par exemple, les membres se séparent du tronc, ouais. le cerveau jaillit hors de la boîte crânienne, etc. Ouais. Dans ces conditions de déconnexion, il est évident que le phénomène de la vie ne peut pas se maintenir. C'est normal. Tu comprends? Aos sábados, das 19 às 21h, no Rádio Clube de Angra, playlist com Miguel Bettencourt. Foi a voz de Brigitte Fontaine com o tema C'est Normal. Antes dela, ouvimos Serge Gainsbourg, Noir Désir e Louise Attac. Passamos para um clássico de Jacques Brel, Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi. Le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là à te regarder danser et sourire et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Bittencourt. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. Quadrado, a vida é perfeita. Peraí, peraí, só um bocadinho mais de disposição. Isso. Ok, tá bom, não mexe, ok. Tá bom. Bora. Dentro do quadrado, a vida é mais que perfeita. O mundo espreita, é tudo quadrado, enquadrado, certinho, direito. O mundo é perfeito, centrado no eu, no ego, no seu umbigo. Cada like, um amigo fiel. Cada rosto, um retoque na pele. Photoshop no pixel, que não se nota carne, ouço o flop da existência. Que não se topa o tic-tac, o truque, o tique da desistência. Dentro do quadrado perfeito, o mundo tem jeito e há solução. Dentro do quadrado perfeito, temos direito a uma opinião. Dentro do quadrado a vida é mais cosmopolita. Há sushi, panqueca, proteica e mais a dieta paleolítica. É tudo empratado, emprestado, enfeitado ou feito em jeito de crítica. É tudo emproado, ensimesmado em si, em cima da vítima. Quem é o Cristo da vez? Eu quero saber se será comigo. É que isto de ser português implica merecer um certo castigo. Quem é o Cristo amanhã? Eu quero sentir que sou o melhor. É que isto de ser burguês implica culpar o mundo em redor. É, realmente não tem jeito nenhum. Acho que vou fazer uma petição, não? Uma petição é sempre boa ideia. É isso, vou fazer uma petição. Bora. Entro dentro do meu quadrado e sou perfeito, enfeito-me para ser amado. Sem defeito aceite, eu tenho feito por caber. mesmo, mesmo que o meu quadrado seja estreito, ajeito-me e faço dele para peito e espreito para ver o mundo. Quadrado perfeito não se tolera qualquer deslize. Ai de quem diga, quem faça, quem ouse, quem contradiga. Ai de quem pise o risco do nosso quadrado, porque é um contrato e o trato exige respeito. Neste quadrado o corpo mostrado é como o quadrado tem de ser perfeito. No meu quadrado só está enquadrado quem eu aceito, quem eu aceito. Do meu quadrado serás rejeitado se ponho defeito, ok? Dentro do quadrado perfeito tudo se conta e contabiliza. Dentro do quadrado perfeito tudo se rende e rentabiliza. A foto, o meme, a moto, o creme, a marca que mercantiliza. O corpo e a cara, o cão e a casa, até o bebê viraliza. Dentro do quadrado perfeito filtramos defeitos e ficamos feios. A inveja do outro, o culto do corpo até sabe a pouco, mas ficamos cheios. Yeah, mas como tem de ser, não se esqueçam de fazer like no post, subscrever o perfil e ativar as notificações. Deixem a vossa opinião nos comentários e até à próxima música. Hashtag o quadrado perfeito, hashtag capicua, hashtag retuga. Obrigada. Entro dentro do meu quadrado e sou perfeito em feito-me para ser amado sem defeito. E aceite, eu tenho feito por caber. E mesmo, mesmo que o meu quadrado seja estreito, ajeito-me e faço dele para peito espreito para ver o mundo acontecer. Mesmo, mesmo que o meu quadrado seja estreito, ajeito-me e faço dele para peito e espreito para ver o mundo acontecer. Para ver o mundo acontecer. Aproximamo-nos do fim da sessão de hoje da playlist no RCA. Eu sou o Miguel Bettencourt e estarei aqui até às 21 horas. Ouvimos a música O Quadrado Perfeito, uma música de Capicua, com um convidado especialíssimo, Ricardo Ribeiro, fadista. E passamos para Pedro Abrunhosa com o tema Estrada, depois GNR com Popless e, por fim, Rui Veloso com a música Logo Que Passe a Monção. Cheiro e erva na latrina, chá, café e fantasia.

aos sábados, das 19 às 21 horas, no Rádio Clube de Angra. Playlist com Miguel Bettencourt. Foi pra isto que Chegamos ao fim da playlist de hoje. Eu sou Miguel Betancourt. Assino a playlist no Rádio Clube de Angra aos sábados, das 19 às 21 horas. Recordo que poderá ouvir esta sessão e outras anteriores em formato podcast através do endereço playlist-rca.blogspot.com e acompanhar-nos via facebook.com/playlist.rca. A fechar a sessão de hoje temos um clássico dos Chutes e Pontapés, Enquanto a Noite Cai. Da minha parte, como é habitual, despeço-me com os votos de um excelente fim de semana, um abraço e até ao próximo sábado.